Juliano. Conta, vem cá. Peraí, quem ela tá tentando enganar? Mostrando esse sorriso falso, só pra disfarçar. No meio da boate toda produzida pra impressionar. Mas quem ela tá tentando enganar? Foi só me ver, sorriso sumiu, a postura caiu. Veio me contar que tava arrependida. Mas não era a vida que você queria. Tô vendo que aprendeu. Foi tarde, mas percebeu que não tem meu beijo na boca do copo. Não tem meu colo na perna da mesa. Que hoje o choro para o lápis de olho é certeza. Que não tem meu beijo na boca do copo. Não tem meu colo na perna da mesa. Que hoje o choro para o lápis de olho é certeza. Maquiagem não disfarça a tristeza. Maquiagem não disfarça a tristeza. E foi só me ver, sorriso sumiu, a postura caiu. Veio me contar que tava arrependida. Mas não era a vida que você queria. Tô vendo que aprendeu. Foi tarde, mas percebeu que não tem meu beijo na boca do copo. Não tem meu colo na perna da mesa. Que hoje o choro bola o lápis de olho é certeza. Que não tem meu beijo na boca do copo. Não tem meu colo na perna da mesa. Que hoje o choro bola o lápis de olho é certeza. Maquiagem não disfarça a tristeza. Oh, oh, oh. Maquiagem não disfarça a tristeza.